129, que negar 10, 15. Esse pouso na 10, estrada na 0, 15, na 7. Zona 759, solo 49, próxima à direita, ingressa na Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para 09. Salvador, bom dia, TAM 3153 no 03, com a informação, fila, autorização para o Galeão. 3153, bom dia, autorizado Galeão, 340 para November 857, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Controle 1208, QNH 10. Controle da 08, aciona 5553, correção. Sou em Salvador, gol 1093, bom dia. 1093, bom dia. Livre pouso 10, 150 graus, 129. Livre pouso 10, gol 1093. Condor, o TAM 3153, autorizado Galeão, nível 340, via Uber November 857. Decola da 10, curva direita, da El, Leda e Rumi. 1208, controle de saída e 5553 no transponder. Cortejamento correto, 3153, chama as pushbacks. Tá lá. 31971, chame agora o centro Recife em 133 small 25 alterna 13395. Estacionamento, portão 3153, no 03. 3153, portão 3, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, portão 3153. Ou no 093, solo 53, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Portão, 05. Rio 5973, livre descida até 2.000 pés, sem restrições. Ajuste 105, reporte no localizador da pista 10, livre elétrico. 2.000 pés, 105, eu botarei no localizador, é seja 109973. Salvador, bom dia. Está 3290, tem essa informação aqui, na posição 02. 3890, Recife, 1 minuto a código. Estou 3153, estimado de táxi. Tá pronto pro táxi, o TAM 3153, VOB 134, 3 de 40, Campinas. Táxi à direita, via Índia, chama pronto, ponto espera, dando 0, que é legal, no 0, no 5. 3890, Recife autorizado. 330, direto Aracaju. Decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju. Controle 1208, que negar. Transponda 5572. Aracaju, decola da 10-208-5572-3890. 390, com atendimento correto, chama pronto. Espera pronto, TAM 3153. TAM 3153, alinha e decola, pistão no 0, no 60 graus ou no 29. Alinha e decola no 0, TAM 3153. Receptando o X-ray da 190-5973. Eu 5973, VVLS, Chumbi Torre 118, decimal 95. 1895 vai chamar 5973. Torre Rio 5972. É, 11895. Obrigado. Livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 129. Livre pouso, Rio 5972. 3153, decolou 02, transponder correto 5563. Chama controle 1208. 1201-5563, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3153, passando 2100. Tá 3153, contato no radar, 3 da Elso, vou 340. 340. Pode confirmar o vento, Rio, o Salvador? Vento no 50 graus, no 2 nove. Guarda-cópia. Sete, redução da critério. Rio 5973, solo 06, última direita, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3 vai levar na Golf, 5973. Galeão, 360 autorizada, para November 857. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda e Rumi. 1208, acena 5002. Autorizado, Galeão, nível 360, para November 857. Decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda e Rumi. 1208.2.0.02, transponder. Canal 6209. Transponder 5002. 5002, confirmo. 292, 3 horas e 40, Fortaleza. Taxa autorizada, 3 horas na 0 à direita, via Índia, ponto de espera da 0, chama pronto, QNH 1015. Comer 15, direito da Índia, vai passar para a consultora da 10, está 3890. Comodoro Goiânia, vista federal 99300, informação aqui, está na rua de uma rota. Federal 9970, sua identificação, desce para nível de voo 060, via chega da Mari. Rota 3890, ponto para da 10, próximo. 3890, alinhamento e colagem 10, 150 graus, 139. Além da cola na 10, está 3890. Tá 3153, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 3325, 3395, bom dia, 3153. Bom dia. Tá 3890, decolado ao 09, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, graças, um bom dia, tá 3890. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, na Puca, Aracaju, Jamo. Correção, Puca, Jamo, Aracaju, passa agora 1900, vai. Tá 3890, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 330, sai da Puca. Sobe para o 330 na subida Puca, tá 3890. Rádio Chicago 6570, desça para 2000 pés. O ajuste no 095, autorizado, final ESE, que foi responsabilizado. Desce para 2000 pés, 8065, 70, porta responsabilizado. 1963, informação de motorização Galeão. Luna 963, bom dia. Lima, informação em curso para o Galeão 360 autorizado. Decola da pista 90, curva direita, saída da Euleda Irumi, UPE 9857, Monstro, conforme rota do plano de voo. 5007 no transponder, controle 1208. 360 para o Galeão, e a rota do plano de voo, decolada 10, curva direita da El Lima Irumi. Café novembro, 8.27, Zepassu, 5.007, a transponda 208, controle, voo 1963. Foi na 963, cortejamento correto, no portão 07, chame pronto. Parei, obrigado. Luna 3890, chame o centro de Zipes, frequência 12545, alterne 12685. Luna 3890, 12545, 12685, grato, bom dia. Bom dia. Federal 9970, desça para 3000 pés, o ajuste no 015. Salvador, bom dia, Azul 2783, Vicente Lima para autorização, Vitória da Conquista. Azul 2783, bom dia, para a cópia, chame na frequência 121, decimal 1. 21. Salvador, bom dia, Azul 2783, Vicente da Lima para autorização, Vitória da Conquista. Azul 2783, bom dia. Lima confere, para a vitória da conquista, 160 autorizado, decola da pistão a zero, curva à direita, saída Arbor, elefa o piló após DCT conquista. 5005 no transponder, controle 1208. Autorizado, vitória da conquista, meio avião 160, decola capseira 10, primeira curva à direita, saída Arbor, elefa, opló, DCT, Vitória da Conquista, transponder 5505, controle 120, décima 8, azul 2783. 5005 no transponder, azul 2783. 5005, transponder. Chame pronto no passe 3. 6570, vai interceptar o ILS da 10, feliz. Até 6570, complete final ILS, chame a torre 11895. Chama a torre 289 ou 6570, bom dia. 11895. 1895, bom dia. Bom dia. Federal 9970, confirme efeito no desvio. Negativo. Federal 9970, voe na proa 045, reporte estabilizado. 045, reportando. 03 milhas do externo. Desce para 2000, federal. Autorizado, desça para 2000 pés, o ajuste MIT. Você da escola, a pista está molhada ou está cega para o ato 6570? Pista está úmida. Obrigado. 570 baixou e travou? 570 baixo travado, já avisou com o campo. Gente, o AVE 6570, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 102. Livre pouso 6570. O Mike é que foi Charlie, tá na remota 13 do pátio 1, quer prosseguir para pro gate 10 do pátio 1? Assim. Autorizado esse de reboque, reporte quando termina. Torre Ivana, agente Federal 9970, estabilizado no localizador da pista 10. Federal 9970, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 10 no meio. 7016, aguardando. Autorizado, agora pista 10, curva direita, saída Arbó, Elefa, Zulu 21, conforme rota do plano de voo. 50 no 1 no transponder, controle 1208. A frequência do controle 1208. O 5, chave pronta. Gente, então, mantenha a posição e aguarde nova autorização. Mike X-Ray, tá? Cargo 6570, no solo 23, livre à direita, chama solo 121, no decimal 1. Direita 121, obrigado. Solo Salvador, bom dia. Apsa 6570, livrou na sua escuta. 6570, 1211, Solo. Solo Salvador, bom dia. Apsa 6570, na sua escuta. Apsa 6570, bom dia. Alfa Kilo, parte 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo para o parte 3, aguardando o balizador. Livre puxando, para o Livre alternativa? Gente, livre táxi até o ponto de espera, pátio no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajustando 0 no 5. Só observando o tráfego da companhia, tá puxando 05. Se tiver condições, tem livre táxi até o ponto de espera. Sol Azul 2783, passe 3, solicita pushback e acionamento. Aguardo, 273. Bom dia, Sideral 9970, Alfa Kilo Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, obrigado. O Mike X-Ray Charlie, fala. Escuta, você tem condições de iniciar o reboque da remota 13 por o gate portão, no portão 10 do Batuano? Aqui, estamos aguardando. Já autorizado a presente, reporte término. Reportarei. Voo 1963, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 9 95, ajusta no 0, no 5, bom voo. Pátio 1895, gol 1093. Alô, 62-11, puxa acionamento, ponte parte. Após a passagem do bug da Goa Calda, o Xané 62-11 autorizado a chamar. Após a passagem do voo, está livre, puxa acionamento 62-11. Xané 62-11, após o bug da Goa, autorizado já da 04. Gente, após a passagem do bug da Goa, está livre, puxa no 04-62-11. O Azul 273, observe o parqueamento do Boeing da Sideral após autorizado no Pátio 3, chame já. Fica atento, parqueamento Boeing da Sideral após o mesmo autorizado do Chibet, que também foi contratado, da Azul 273. Salvador, bom dia, gol no 093, ponto, espera pronto. Gol no 093, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. E manter no 0, no 093. Salvador, bom dia, do Alfa Yankee Papá. Confirme. Alfa Yankee Papá. Alfa Yankee Papá, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. Alfa Yankee Papá está no pátio 3, posição 2 Romeu. Solicita reboque para a posição 3 do pátio principal. 360, perfil Gael, gol 963. Abre aqui, vem, Papá na guarda. No 093, livre de decolagem no 0. Vento 1, 950 graus, 99. Iniciando o voo no 093. Solo Salvador, 5973 da Hilton, informação Mike, autorização recife. Recife 973, bom dia, Michael Fé para Recife, 370 autorizado. Levada pistola 0, curva esquerda, saída por Cajamo, Aru, derrota do plano de voo. 5017 no transponder, controle 1208. 370, autorizado Recife, causa 10, por Cajamo, Aru. 5017, transponder 08, saída 5973. Autorizamento correto, 4-3 pronto. Mandei próximo. Alô, 62-11 para o táxi com 136, Campinas, 3 horas e meia. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá a torre 118.95, ajusta no 06, bom voo. No 06, ajustado, Índia, ponto de espera 119.95, bom trabalho, obrigado, 62-11, livre táxi. O 62-11 é 118.95, a frequência da torre. 295. Gente, o Mike aceitar o termo do reboque no Pátio 1, bom dia. Uno 093, decola os 3-2, chama o controle em 1-2-0-2-8, bom dia. Chamando o controle 1-2-0-8, bom dia, gol 2-0-9-3. Uno 093, ainda me escuta? Controle controle, Salvador, bom dia do Gol 1093, decolado. Gol 1093, acione o transponder 5011. Cinco zero no uno, Gol 201093. No 093, contato radar, suba para nível de voo 360, voe direto Elefa. 360, direto Elefa, voo no 093. Salvador, passarei do 2229, bom dia. Passarei do 2229, bom dia, sua notificação, vou na projetada para acessar a chegada da mar e reporto para a descida. Na identificação, cliente da mar para a descida já. Passarei do 2229, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no meia. Desce para 4 mil pés, com ajuste no 0 no meia. 2229. Sem solo. Prossiga, senhora. Estão estimados para início de puxa? Cinco minutos aproximadamente. Ciente. Alfa e Yankee Papá na escuta. Autorizado o início de reboque, reporte como término no gate 0341. Afirmativo, iniciará reboque, chamará ao término no gate 01, obrigado. É o gate 01 do Pátio 1, né? Não, desculpe, gate 3 do Pátio 1. E aí já posso falar no término gate 3 do Pationo. Afirmativo, gate 3. Xaime 2, 1-1, autorizado a linha, né? Com a pista 1-0, vento 1, bate de 0 graus, 9 graus. A linha decola 1-0, o Xaime 62, 1-1. Tomando, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2783, ponto espera 410, pronto. Azul 2783, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero, Azul 2783. Voo no 649, acione a identificação, autorizando. Tá bom, se desça para a nível de voo 050. 050, bom. Na 62, 1-1, decolada 238, chama controle, 1-2-0-2-5-8. 308, mal gravado. Controle, Salvador, bom dia, Oceano 62, Zona 1, Odael. Oceano 62, Zona 1, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, aguardando o Leda, se possível. Pós 2000, voe direto Leda. 2000, Leda, obrigado. Ok, é, nós chamamos as duas frequências e conseguimos um contato bem espúrio. Nos foi indicada uma outra frequência, 2545-2685, só que eu queria confirmar essa frequência e a gente não conseguiu confiar direito lá. Zona 2545 no 2085 é do setor norte, pode chamar a mesma ou então na frequência 13325. Então, só confirmando, a gente chama 12545? Afirmativo, 12545, ALTR 12685. Caso negativo, chame na 13325. Positivo, vai chamar. Obrigado. 1-0-1-0-1. Controle, bom dia. Azul 2783. Azul 2783, bom dia. Contato radar. Suba para nível de voo no 60, sai da árvore. Voo no 60, sai da árvore. Azul 2783. Finalizou o reboque para o 23, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Zero, o limite localizador. Esquerda, proa 0, 0, limite ao localizador Passaredo 2229. Voo 649, curva esquerda pro A210, limitado pelo localizador. 210, limitado pelo LAC. Oxana E6211, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 1649, desça para 2000 pés, o ajuste no 016. 2000, Passaredo 2229, desça para 3000 pés, o ajuste no 016 com 2009. Passaredo 2229. Passaredo 2229, desce para 3000 pés, com ajuste 10 na meia. Gente, nesse redução para 1909 do Passaredo. Redução 109, Passaredo 2229. 190. Redução 190.